O 1705, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável com 0,3 nós. Decolamos, 0, vamos descer. Azul 781, boa noite, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Senhor, chame pronto para o táxi. No 705, decolado 51, controle agora 130, decimal 80, tem um bom voo. 308, obrigado, boa noite, bom trabalho. Azul 2781, autorizando a decolagem de pistão no zero, vento variável com 0,3 nós. Azul ajuste 1-0 no 7, reporte ponto de espera da Papá para ingresso. 21, decolado a 54, controle 1208, tem um bom voo. Gente, controle 1208, graças. Papa Alfa autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Boa noite, eu estou 3290, sinal da 1-0, tem baixado checado. 3290, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável com 03 nós. Teve pouso, pista 1-0, está 3290. A posição do Papa Alfa. estamos com a pauta autorizada a decolagem pista no 7, o vento variável com 03 nós. 3290, solo 59, direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, tá 3290. Aumentando para paralta, decolado aos 2200, chame controle 120, décima 8, tem um bom voo. 120, décima 8, obrigado, bom trabalho. Ponte Serra da 190. Bruno 099, boa noite, autorizado a linha aí decolar. Pistão 0, vento variável com 02 nós. Autorizado a linha aí decolar, pistão 0 com 1099. Bruno 099, decolado aos 18, chame o controle 120, decimal 8, teu bom. 08, obrigado. 9223, final ILE agora. Azul 9223, tráfego estável, vento 200 graus, 02 nós, pista livre, autorizado pouso, pista 10. Livre, pouso 10, azul 9223. Azul 9223, salas 48, linha de pista direita, Júnior Salvador, 1 do final 9.